Cara, boa. Mantendo-se no setor oeste da Ilha de Taparica para o setor oeste, então? Já estava. Tango Ninja Bravo, aguarde só meio minuto para decolagem. Eu tenho um Papa Alfa Yankee Uno fazendo base de direita pista 1-7. Só mais meio minuto para a decolagem. Sim. Tango Ninja Bravo, confirme, já pronto para a decolagem? Não, está. Chame, pronto para a decolagem, Tango Ninja Bravo. Está livre, pushback, chama o táxi. Reporte táxi, então 3895. Comandor Papa Alô, Vitor Tango, direção da final da chave travada. Comandor Bravo, Vitor Tango, pouso autorizado na pista no 7, o vento no 20 graus com 10 nós. Pronto, boa, 556. Boa, 556. 556, livre decolagem, pista no zero, vento 1 no 0 graus com 1 no 0 máximo. Livre decolagem, 1 no 0, boa, 556. Hotel Delta, o confirme, vai decolar da presente ou prefere decolar da pista? Da presente autorizado pro Açu, Vitor, Hotel Delta, o vento agora de 1, 10 graus com 10 nós. Chame fora do solo, o Vitor, Hotel Delta. Da presente, vamos para poder reportar no setor. Whisky Delta Charlie, confirma o código que está alocado. Acione 3.0133, mantendo qual altitude? Stretch, chame livrando pista, faixa da data, Bravo, Vitor, Tango. Só um reporte na 20ª milha para controle, o Jack Delta Charlie. Vitor Hotel Delta, considera esse decolado ao 5-3, chama agora o controle em Salvador em 1-1-9, decimal 8, bom voo. Amaral, controle, grava seu retorno. Voo no 556, decolado ao 5-3, chama agora o controle em 1-1-9, decimal 8, bom voo. Amado, é desfregado. Salve, tá. Feito o tráfico com 1962. Controle, bom dia, bom. 556, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, após 2 mil pés direto Leda. Após 4 para Leda? Após 2 mil pés Leda. 2.07. Controle, é o Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Papa Romeu Vitor Hotel Delta, sob condições visuais, em S10, como tráfego no sentido contrário em BGL, sobre Serra Uísque Leda Leda. Vai manter condições visuais, na próxima Floresta Quase autorizado direto para a região do Iguatemi, mantendo 507. Sem interferir com as aproximações de Salvador, o ajuste em Salvador 1013, reporte visual que você tem. Reportará visual com a nuvem e o Vitor Hotel Delta, sem interferir. Vitor Hotel Delta está mais caro visual com o iPhone. Sim, tira. Autorizado direito à Índia, ponto espera, estou indo no 8 décimo 95, 8013. Direita à Índia, ponto espera da 0, só o 2, na 389. Aguardo um minuto, minha 2, 13. Positivando, nave pistola 0, Terra Vitor 366 na proa, reporte estabilizado. S366 na proa, reporte estabilizado, 962. Aeronave que sobremodulou o voo no 962, por aqui. Controle Salvador, acione notificação. Desça para o nível 050, ajuste 1013. Salvador opera sob condições de instrumento, pista em uso 10. Procedimento ILS X-Way, pista 10. Tem o glide. Um 3895, boa tarde, ali mantém pistão 0, cabeceira deslocada 380 metros. TAN 3804, pista em uso 10, ILS X-Way, tem glide, ajuste em Salvador 1013, vento 101 graus com 10 nós, temperatura 29, a chegada Mari, acione identificação, desça para o 050. Inicialmente mandando pro Adilida. É. Tá montando uma linha de 110, visão para o Adilida. Whisky Charlie, papá, desce para 1 no 1010. Aguarde para chamar para o Salvador. Pois então, chame para o Salvador no 8095. Nós com 109, autorizado decolar, pista 10, 3895. Salvador de Papá Romeu, Quali Papá. Sei que a frequência livre está presente, reporte. Reporte para a volta. Reportará para a volta, frequência livre está presente. 360 nível. Dael, Leda, após a posição Irume a saída. Decolada 10 direita, o código 5530. Controle 1198. Funciona 2300, nossa. Para aproximação mais segura, faça aproximadamente 2 esperas na rotatória, aguardo as instruções, isso, Jair Papá. Tango Índia Bravo, confirme que tem condições de decolagem, cruzamento do eixo da pista 10 de imediato? Teste de imediato, livre, chame cruzando o eixo, Tango Índia Bravo. 1 na perna, 133, decimal 25, com 1,55. 251, caso negativo, 1,3325. Sabe, meu irmão, 1,92. Controle, 3295, decolou, passando 1,500, 9,2. 3895, contato radar na decolagem, sumo para o nível 340, após 2,000 pés, direto líder. 3,40,2000, essa 3295. Boa 962, torre no 8 decimal, mal 95. 295, boa. Boa. Alfa Tango Tango parou no 1500 pés. Alfa Tango Tango, livre descido no 1500 pés, reporte no através de Veracruz. Acorda. Ele não possui informações de ajuste de altímetro. Correção. O ajuste de altímetro agora atualizado no 013. Confirme, a trem baixo travado está no standard? Aqui é uma chave travada, está no 372 no estado. Cuidado 1962, continua a aproximação, agora a autorização de pouso. Para a autorização de pouso, pista restritada por metro leve. 380 metros, cabeceira do local da pista no 0, já. Prato, vou lá, minha bela, vai dar autorização de pouso. Formou Tango Índia Bravo, confirme se resolve com Boeing da Gol na final pista 10. Negativo. Gente, mantenha a... mantenha a vertical da Enrimar e agora de novo as autorizações, o Tango Jabral. Sim, senhor, então vai cruzar o eixo da pista 10, a retaguarda do tráfego, senhor. Vai cruzar a retaguarda do 37 da Gol, mantenha o setor e aguarde para autorização de cruzamento. Sim, Bom, 962, pouso autorizado, pista 10, cabeceira deslocada 380 metros, vento 100 graus, 10 mais. Agora pouso 10, com 10, voo 962. Copiou a GOL, solicita procedimento GMSS para 0 para 1-0. Gente, após etapa, GOL Serra Vita 366 completa procedimento. Então prossegue a linha do litoral, retrovado do 37 da GOL, o Tango Índia Bravo, chame cruzando o eixo da pista no 028. Positivo, está presente, vai prosseguir no litoral, chama cruzando o eixo, o Tango Índia Bravo. Ainda bravo, por gentileza, afaste-se da final da pista 1-7, mantenha a final da pista 1-7 à sua esquerda, devido ao tráfego que vai ser autorizado agora ao mesmo instante. Whisky Charlie Papá, livre final da pista 1-7, chame a 2 milhas, trem baixo travado, Whisky Charlie Papá. Michael Mike, livre correção. Decola da presente ou decola da pista, Michael Mike? Decola da presente com a prova litoral. Gente, eu tenho aqui que o senhor vai decolar litoral norte. Eu tenho dois gráficos aproximados do norte. Condições de o senhor decolar pro sul e depois cruzar o eixo da 10? Ok. Decolar pro sul e depois cruzar o eixo da 10. Gente, Michael Mike livre de decolagem, então vento de 100 graus, 08, nós chame fora do solo, Michael Mike. Ai. 962, no solo aos 02, libera a pista próxima, direita, chame solo em 1, 2, 1, 1. Direita, 1, 2, 1, 1, 1, gol, 1, 9, 6. O meu Tango Índia Bravo, ciente, pro agora do litoral, chame controle em 119,8, Tango Índia Bravo. Mike, condições de dar presente agora flor de buraquinho? Afirmo. Flor de buraquinho então, senhor, chame cruzando o eixo da pista 10. Ai, que graça. Confirma? Papapá, Alfa Tango, Tango está presente para o evacuatório. Alfa Tango está presente, Alfa Tango. Aproximação, aguarde a autorização de pouso, Whisky Charlie Papá. Autorizado da presente a perna do vento da pista 1-0, aguarde novas autorizações e novas instruções dentro da oficina. Aqui é Michael, vai prosseguir para a perna do vento 1-0, aguardando novas autorizações, Charlie. Tank Delta Charlie, reporte somente um Romeo 44, efetuando o litoral norte a 500 pés, não deve interferir com sua autorização, não, com sua aproximação. Aqui é Michael, tem que ir para o tráfico, Charlie. 1-8-0-1-7-0-6, seu código 553-3, controle 1-9-8. Correio Whisky Charlie Papá, no solo aos 04, confirme baixo. 5-5, livre táxi direito, estacionar frequência livre, Whisky Charlie Papá. Sob condições, instrumento, ajuste 1-0-1-3, pista em uso 1-0, e LS X-Ray, pista 1-0, sem glide, vento 0,93 graus com 1,0 nós, máxima de 1,4 nós. Temperatura 2,9, desça para o nível 0,620 e está presente voando na proa de Itália para interceptar a chegada à marca. Afirmativo. Após ITAP, voa Serra Vida 366 e intercepta o Renato Pistão no Zero. Após ITAP, 366, Alfa Tango Tango, já em contato com o Zão Corrado. Alfa Tango Tango, 2 e 1 no 8, decimal 95. Alfa Tango Tango. Tango Tango, 08, sul, mantém nível 1 no 3. Sim, senhor. 1-0, ciente, chame na final de 3 milhas, pista no 0, Alfa Tango Tango. O ajuste agora 1-0 no 3, vento em Salvador de 1-0 graus, com 1-0 nosso. Só para falar, Mike Wolf, Mike Controle, Salvador. Pronto, siga, amigo. Mike, como é que forma o tráfego de posição de expansão? O tráfego prossegue para Salvador, no sentido Forte Salvador. É, 500 pés da GL. A visão com tráfego. A tua visão com tráfego, estou cruzando por ele agora. Para a perna do vento, que está no zero. Yankee Delta, Charlie aguardando a autorização. Visão com o Romeo 44, está com a esquerda ou direita, senhor? Confirma. Perdão, senhor. Curva à direita para a perna do vento, pistão no zero. Yankee Delta Charlie, aguardando instruções. Afirmativo, já avisou, superou o tráfego, está mantendo a direita aqui, a perna do vento, está 1 no 0, Charlie. Curva 3, 8, 9, 5, 4, 1. Ladião, 0-1, forma o tráfego, posição de 10 horas, 5 milhas rumo oeste, mantendo aqui as pés vinha do litoral, Robson 44. Guardião 01, reporte no Travel Park, por favor. Guardião 01, Guardião 08, reporte para o lançamento. Desça para 2010, ajuste 1013, livre ILS, correção, livre aeronave, pista 10, reporte estabilizado. 2013, reporte estabilizado, aeronave, 4076. Desça para o nível 050. Curva à esquerda. Comprei o transponder que não copiei. 5542, quase. 5542, ok. Vai chamar pronto no 05. Chamar pronto. Tango Tango no solo 09, libera a pista próxima à intersecção direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita, segundo 1, alta temperatura. Até 1-10, ajuste 1013. Eu prefiro fazer a aproximação de Salvador, então já para. Estou direto, parte 4, chame curta final, vento de 1-0 graus com 0,9 nós, ajuste padrão. Afirmativo, o Papá no IEC Delta Charlie vai aproximar diretamente para o parte 4, acusando na curta final. 64, não interfira lá com sua aproximação. Esse é um troço de peça, 4076. Para 3, 10, ajuste 10, 13, livre de RNAV, pista 10, reporte estabilizado. 13, livre RNAV, 1, controle. Controle, eu vou fazer o capo de atriz, pista 10, reporte. Azul 4463, puxa o deck pela minha posição, pronto. Amor 2 no setor, 4463. Bora guardar o Verona, na propriedade do Ico pra turma. Gente, já pra regresso a Salvador, o guardião Verona foi setor a sobrevoo. Para lá do Salvador, Verona. Gente. Botão do Salvador, o guardião Verona faz descida. Guardião 08, desça para a altitude de tráfego de Vera Cruz, reporte passando 2510. Passa, passam 2510, 08. O Yankee Delta Charlie é o ator em Salvador? 40767, complete a aproximação, Champagne, 18, decimal 95. Agora com o Salvador 1895, filho. 1895, boa. 1895, boa. Tá, a retaguarda será o 30, né? Da gente puxando o 08. O senhor podemos coordenar com a equipe de sol e após a passagem da minha vida? Tá, afirmativo, coordenando com a equipe de solo após a passagem de ingresso totalmente da aeronave na Índia, está autorizado no 04, no 01. Afirmativo, então coordenação com a equipe de solo, recupera a passagem. 4, 6. Silva Weber, boa tarde. Plano para ser a Novembro J, Kilo, confirma? Controle. O canto livre da presente a ponte regressa. Treia no axé, decola da 17 direita, 5001 código, restrito no meu pé e o restante da subida até o 085, olhando com controle. Recos 1 novembro no passo 5, confirma o PAV. 4076, baixar travado no externo. Azul 4076, pouso autorizado, pista 10, cabeceira deslocada 380 metros, vento de 100 graus com 109, azul 4076. ciente da cabeceira deslocada, baixou para voo livre e pouso. 4076-10. Acione identificação, desça para o nível 050, está presente voando STAP. Ajuste em Salvador 013. Salvador opera sob condições visuais. Pista em uso 10 e LF X-Ray, pistão 0, sem o gás. Vento 105 graus com 10 nós, máxima de 13 nós, 29 graus de pista. E ajuste em Salvador agora 10-13, voando ITAP 46 para chegar. Vento 3804. Vento 3804, estamos falando 050, para o verifica autorizado que está o RNAV da 10. Afirmativo, o T3804, aguarde o RNAV pista 10. E após o TAP, boa Sierra Vida 366 para completar o RNAV da pista 10. Considere seu o solo agora ao 20, ao estacionar a frequência livre, bom descanso. O país é o chama 014, autorizado a assinar o ILS sem iguais e reporte no localizador. Está falando restrições de atitude, 10 para 2000, vai por tapar a foto do Vitor 366, vai acertar o R9. Bom, então eu separo 2300 pés e reporte no Serra Vitor 366. Se acertar 2500 pés, vai reportar no Serra Vitor 366, 3204. Alô, em 121 decimal 1. Ainda está na próxima direita, chama falando 21, 23, 2, 1, 6. 050 na margem, 277. Mike, olha, por favor, se prossiga. Você já está no site? É, se o Paulo que ainda não recebeu o transfondo, não recebeu no radar, mas tem condições visuais, o AGI chama 014, mais que o AGI chegou. Mas se o AGI chegou, confirma seu problema de voo? Se informe a procedência ou o tipo de equipamento. Bem, papai Romeu mais prático, a bolsa está no código 0130. Frequência livre, guardião 08. Papai Tango Eco do Lima Ganda, bom dia, mantém os condições visuais e a lista na 014, reporte para a da Barra. Reporte para a da Barra, solicita a sessão para o 035, já senhor. Somente mantém ali o país vivo do tráfego do Eco do Lima Ganda. Viu, pai, comenta. Agora chamaram 6213, cruzando 2000. Canal 6213, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, autorizado direto Leda, chamar 6312. Vamos abrir no Sama Torre, 1895. Firme, pouso na Imar. Copiado, Tango Índia Bravo, vento agora em Salvador de 1-0 graus, 1-2 nós, ajuste 1-0-1-3. Chame solo controlado na Imar, Tango Índia Bravo. Afirmativo. Matrícula da aeronave, Força Aérea 7208. O senhor saberia para qual horário eu plano? Porque eu não tenho aqui no nosso sistema. Alça. 1-4463, decolado aos 25, chama agora o controle de Salvador em 1-9-8, bom louco. 19, obrigado, tem uma boa tarde. Azul 4443. Boa tarde, João. Alô, muito boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, boa tarde, contato radar, fica para o nível 180, autorizado direto Coral. Coral 4463. Pulo 864. Pulo 602195, voo 1864. 0215, após a nave da Tampaquia no 04, pode esperar aí, já estou indo no 8195, ajuste no 093. Estou 093 ajustado, 1895, 1.018164. Tango Índia Bravo, considere seu solo agora aos 2,5, estacionar a caixa livre, bom espaço, Tango Índia Bravo. E aí, bom dia, 1864, próximo ao Pantanal, no 0, próximo. 1864, autorizado, alinhar e manter o pistão no zero, cabeceira deslocada 380 metros já. Eu queria manter, eu fiz o deslocado 1864. Guarulhos, preparada a Eulia da Mótima. Zero 4. Centro 04, complexo final de Sena Torre, 1-1895. Torre 1-1895, já 3204, tá bom? Coordenação com centro para o 4463 direto de onde? Aguarda o 4463. Livre de Rio, Papatão do Lima 31, deixa para 4.10 e aí chama 014. Azul 2771, deixa para 2000 pés, aí chama 014. Autorizado a final ILS, sem o Glide, reporte no localizador. 2000 com 1014, reportará no LOC, 2771. Tango Eco 090, livre central 085, quando for tudo estimado para pouso. Sim. Salvador, eu tô 3804, final é 9 da 1 0. 3804, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 013, ajuste padrão. Continua com a expansão, agora autorização de pouso, 137 da Gol agora, correndo com o 0. 3804 agora. 3804, agora pouso autorizado, pista no 0, cabeceira deslocada 380 metros, vento no 30 graus com 109, 3804. Livre pouso na 1-0 com cabeceira deslocada, está 3804. 1-864, decolado aos 2-9. Chama agora o controle de Salvador em 1-9.8, bom voo. Contato radar, ciente, o 370 sem restrições na Pouca, com 864. 1-7-7-1 2-7-7-1 2-7-7-1 2-7-7-1 2-7-7-1 Poderia confirmar? Sim, o papel meu mais que é para o gol. Mas que é o seu gol? Confirma, intenções de pouso pistão no Sérgio? Sim. Gente, ingresso final pista no Sérgio, chama na rotatória Mike Oscar Golf. Rotatória Mike Oscar Golf. 2-7-7-1, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, continua a aproximação, reporte no externo. Tem embaixo trabalho avistando 2-7-7-1. Vou falar no externo, 2-7-7-1. 3-8-0-4 no solo aos 3-1. Libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 1-2-1, decimal 1. Pode falar no fim, senhor, chama 1-2-1-1, agilizando. Com 8 mais, temperatura de 30 graus. Desça para o nível 050 e autorizado por FTAP, o canal é 356. Ajuste uma 014. Canal 6213, chama o centro Recife, 1251 e alterno 13325. Ventos, ventos de 1-10 graus com 109. Pista livre, 2771. 10 nível, saída da El, Leda, Motiva. Decola 10 direita. 5564 código, 1198 controle. 13, na escuta do controle. Afirmativo, prossiga. Canal 2-13, chama o centro Recife. 1251 e alterne 13325. 1251, alterna 13325, Renário 6302. Fica na tabela, tratamento fica a sua. Essa é o Vitoratal Delta, chama a torre 1-1-8-9-5. Para a torre, tráfego. Para evitar todo o simultâneo, reduza na aproximação, chama de final de 2 milhas, mais que o escovo. Se quiser reduzir, chama mais 2 milhas, escovo. Correio, Papa Romeu, Vitoratal Delta. Vitor, Hotel Delta, confirme intenções de pouso, senhor, pista 1-7 ou algum prático? Pistão não autorizada, pistão no 7, tá? Não fica só agora. Gente, então da presente autorizado cruzamento de eixo de aproximação pista 1-0, chame para gerar base pela direita da pista no 7, Vitor Hotel Delta. A presente cruzamento de eixo chamará para 1-7, Vitor Hotel Delta. O Mike Oscar Golf, pouso autorizado na pista no 7, o vento no 20 graus com 1-1-9, ajuste nos ângulos 3. Direto 1-8-6-4, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, 1-8-6-4. Azul, 2771, no solo aos 3-4, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, BPEG. Solo BPEG, azul, 2771, na décima sexta. Alfa, continuando manter a Delta e a guarda da nave da TAM, após dar passagem da nave da TAM, ingressa Alfa, Kilo, para o parte 3, azul, 2771. Dentro da passagem da TAM, após dar um futuro para o Pátio 3, o 2771. Celestina? Sim. Pátio 500, livre táxi à direita, ao estacionar, fica ser livre, Mike Oscar Golf, bom descanso. Sim, sim, sim. Afirma, Afirmativo, só vou coordenar com a AES pra saber a rota, porque a gente não tem a rota aqui. 2771 agora por ser a 4 Lima do Pátio 3. 1864, chama Centro Recife, 12545 e ao termo 12685. Centro Recife, 2545, 2085, boa tarde, né, Pátio? Chame no solo controlado, pistão no 7, o Vitor até Delta. Privada no 7, mana controlada, Vitor até Delta. Como é que é a sua olhando pro 08? É TGL 910 ou vai prosseguir pra área Netuno? 7, aguarda só um minutinho. Nome é 356, cancelado as restrições de altitude, lista para 2.000 pés da lista na 014, autorizada final ILS 100, live, reporte no localizador. 2.000 com medicadores, sem restrição, autorizado, chamar autorizado. Mia, nossa tal. Tango Lima, Chile, Lula, condições de voar direto para o estadio? Foi direto pelo Lima Kilo de Lua. Direto pelo, autorizado, pelo 465. Volte, mantenha 065, ajuste ao 90. Noite, deixa o manual 5, ajuste ao 0013. Afirmativo. Oxanel 6254, pode passar aí de um Boeing 737-800 da companhia Gol, a sua retaguarda está livre no portão 62. Ok, pode o Gol, está livre, 6254. Olhei para o 08, está na escuta? Na escuta do solo Salvador. Abata Ângulo, Leste Bravo Delta, boa tarde, eu sou no identificação. Vou direto do TAP, da parte melhor de descida. Leste Bravo Delta, deixe inicialmente nível de voo 080. Inicialmente 080, Bravo Delta. Salvador, o voo nome é posição 2067, pode estar no 0, só para fazer colégio. 2067, bom dia, autorizando a linha MT, pistão no 0, cabeceira deslocada 380 metros, senhor. Essa linha de escola. Ah, 27, livre decolagem aqui, estamos 0, vento de 1 no 0 graus, som 1 no 0 nós. Bom dia, prossiga. Gente, Novembro Alfa e Uniforme. Confirme a frequência que o senhor estava chamando. Gente, por gentileza, faça a mesma chamada agora em 121 no decimal 1. Boa tarde, para as serviços de informação e alerta, estamos contra Recife, 1288 e Alterne, 1260. Diante Delta Charlie, aguarda só um minutinho para a cota. Salvador em 119 decimal 8, bom voo. Obrigado, boa. Controle Salvador 2067, boa tarde. Sou 2067, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360 voando direto Leda, o 0267. Autorizado Petrolina, via corredor forte, decolado 97, um número 10 restrito, restante da subida até o 105, coordenando com controle Salvador. Confirmando decolando da 1-0 com curva esquerda. O código é 5571 e o controle 1198. Chama pronto, confirma, chama pronto para puxar a questão da moto na parte 3. Mexe no tarde. Diante Delta Charlie, não escuta? Teria radial de alta saída? Passando de leste bravo delta, desça para 4.007, ajuste na 014. Para 4.000, na 014, de leste para delta. Autorizado ser a Novembro Alfa, uniforme, mil pés, via corredor axé. Decolando da 17, curva direita, ingressa no axé, restrito no mil pés. O código é 5575 e o controle 1198. 6356. Final 6356, completo o final de Sena Torre, 1895. 1895, obrigado. Na posição 0, mantém a posição. Ok, mantém a posição. Posicionário 6356, 1776, baixo trabalho igual. Posicionário 6356, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão. Confirme. O senhor está ciente da cabeceira deslocada 380 metros, próxima zero? Zero, ativo. Gente, é o 6356. Cabeceira no zero deslocada 380 metros. Pouso autorizado, pistando zero, vento de 1 no 0 graus com 09 graus. Ok, tá 7, levei o pouso 6356. Puxa na 6254, mantém um ponto de espera. Ok, 6254. Até que a senhora já está batendo. tem condições então de manter 180 até a próxima externa? Ah, tem motivo, tem que ser uma turma aqui, essa. Bem, se vou direto dele, mantenha 180 até a próxima externa, hoje lá de Bravo Delta. Sim, pra você, graças a Deus, Bravo. Até o ponto de espera da 1-0, estou indo na noite desse 995, ajuste no 0-1-3. Batango Lima 3-1, completo o sinal Sena Torre, 1-1-8-9-5. Bravo 8-9-5, graças. Voo 2067, Sena Centro Recife, 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5, guardando a prova máxima. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado, boa tarde. 7-7-3, após faz a baita. Não copiei, o senhor confirma, é pista 17 para o pátio 3 depois do Baeté, é isso? Sim, Matheus, pista 10, senhor. Opa, então, pista 10, gente, continua a aproximação, número 2 para o pouso, pista 10, Lima, aquele Zulu. Para o Zulu. Sim, mais, segundo mais. 2-9, bom dia, informação hotel, Vitória. Deu 340. 4089, utilizado de história, via Fuzuru 44. 340, Nível. Faz Azael, Lida Bidex. Recolha da 10 direita. Controle 1998, seu código é 5007. 0-3. Informe que eu ainda não recebo no 3-PAD, no radar. Reporte no ingresso no corredor Interlagos. Chama pronto, não chama o pátio? Está no 8. No 8, confirme, está pronto para o espectacionamento? Negativo. Chame pronto. Para pronto. Delta Charlie, livre a alinhar na pista 17. Chama alinhado e pronto para a decolagem, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie tem condições de taxiar via pista a baixa altitude e decolar somente a partir da cabeceira 35? Chame na cabeceira 35 para decolagem, o Yankee Delta Charlie. Lima Kilo Zulu. Cheque trem, seu tempo autorizado na pista 10, cabeceira deslocada 380 metros, vento de 10 graus com 109, Lima Kilo Zulu. Bom, Kilo Zulu, autorizado pouso, trem bate checado. Afirmo, Lima Kilo Zulu, reporte somente um Bravo Hotel 06, efetuando táxi a baixa altitude na pista 17, não deverá interferir com a sua aproximação, Lima Kilo Zulu. Bom, Kilo Zulu, está desvão a contar. A Papa Fá, mais que Juliette Romeu, boa tarde, prossiga.